Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu tenho insistido muito na importância da formação literária das pessoas. A educação de qualquer um começa pela literatura. Quer dizer, qual é a primeira coisa que você faz para ensinar uma criança? Não é contar historinhas? Você não vai começar dando lição de geometria, não é isso? Ou ensinando engenharia para a criança, ou lendo o Código Penal para ela. Mas você começa contando histórias. Tá certo? Então, a função dessas histórias é muito simples. Cada uma dessas histórias, qualquer história de qualquer natureza que seja, seja uma lenda, seja um romance, seja uma peça de teatro, né, uma sequência de acontecimentos possíveis. É uma vida humana possível ou um fragmento de uma vida humana possível. Ora, as vidas humanas, as possibilidades da vida humana são em número inesgotável, mas há um certo número de modelos que se repetem. O filósofo francês Étienne Souriau, que aliás lecionou no Brasil, foi um dos primeiros professores da USP, né, ele escreveu um livro sobre as situações dramáticas possíveis. Elas são em número limitado, embora possa haver variações em escala infinita. Somente o conhecimento disso é que dá para você a medida pela qual você vai julgar e compreender o que está realmente acontecendo. Não dá para você entender o que aconteceu se você não tem ideia do que poderia ter acontecido em lugar daquilo. Neste? Então, por exemplo, se um sujeito sai na rua e cai um tijolo da cabeça dele e ele morre, tá certo? Você acha que isso é uma coisa estranha, por quê? Porque a maior parte das possibilidades é que isso poderia não ter acontecido. Tá certo? Então, este senso do que pode acontecer é a coisa básica para a compreensão de qualquer fato humano. Tá certo? E, portanto, deveria ser o um requisito fundamental para qualquer estudo na área de história, ciência política, sociologia, psicologia, etc, etc, etc. Mas, em geral, as pessoas têm um preconceito contra esse tipo de estudo. Já não quero estudar historinhas, eu quero estudar ciência. Então, o cara que pensa isso, é claro que ele é um imbecil, não sabe nem o que é historinha, nem o que é ciência. Tá certo? Mas isso no Brasil é regra geral. Eu tive a sorte de que a minha educação começou exatamente pela literatura. Eu comecei lendo tudo o que estava ao meu alcance da literatura brasileira, usando como guia o livro do Otto Maria Carpo, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, que ainda é, talvez, o melhor livro na área, porque é claro que ele está desatualizado, o autor morreu faz tempo, mas desde que o autor morreu, nada aconteceu de tão importante na literatura brasileira que merecesse ser acrescentado. Ali, de maneira que ali você tem, né, a galeria dos autores que realmente importam. E por que que esses autores importam? Porque são eles que conseguiram imaginar, quer dizer, as vidas possíveis dentro do cenário brasileiro. Claro que não pegaram todas, talvez não pegaram com a profundidade necessária, talvez tivesse lá as suas limitações imaginárias, pessoais, mas é o que nós temos. Depois de ter lido isso, daí que eu comecei a ler a literatura internacional, usando como guia também o Otto Maria Carpo na história da literatura ocidental. Então, eu li a história da literatura ocidental inteirinha, do começo até o fim, marcando todos os autores importantes. Quer dizer, o autor ao qual ele concedia, vou dizer, mais de meia página, eu anotava. Se escrevia só duas, três linhas, eu pulava e ia para dentro. Tá certo? E marcava embaixo, ele dava uma pequena bibliografia de cada autor, e eu ali na bibliografia marcava os títulos que me interessaria ler. E essa é a lista das leituras que eu estou fazendo até hoje. Você perguntar, você completou? Não, claro que não. Não, não completei. Também isso não quer dizer que o Otto Maria Carpo tivesse lido cada um desses livros. Mas ele leu as bibliografias respectivas e leu um negócio que se chama a fortuna crítica. O que é a fortuna crítica? O conjunto das apreciações mais importantes sobre a obra de um autor. No Brasil já não se sabe mais que merda é a fortuna crítica, né? Como o sujeito trabalha no meio universitário, então a única referência que ele tem é a opinião dos pares dentro do meio universitário. Então é claro que tudo aí se reduz a um negócio provinciano. Como se diz, é uma província da sociedade humana, é um certo grupo profissional e ele só conversa com ele mesmo. Então a ideia, vamos dizer, da cultura mais geral, mais ampla, que reflete as opiniões, a consciência da sociedade inteira, acabou. Você só tem a fofoquinha do grupo profissional. E os caras acham que isso é cultura, meu Deus do céu. Eu vi alguns camaradas que foram lá investigar as minhas obras e disseram: não, isso aí não é nada, porque ele não tem. Não, não tem lá no site de produção acadêmica, ele não está mencionado. Claro que não, eu não tenho produção acadêmica, eu não pertenço a essa profissão. Eu produzo livros e artigos para a imprensa normal, tá certo? E acho que em publicações acadêmicas, publiquei uma ou duas coisinhas. Quando me convidaram, eu não tenho por que ficar cavando espaço numa revista acadêmica, porque eu não preciso da profissão acadêmica. O pessoal publica nessas coisas para fazer currículo, né? Conseguir um emprego melhor. Eu não vou conseguir nada ali. Eu não quero emprego acadêmico, porque um professor acadêmico ganha pelo menos 10 vezes menos do que eu. O que que eu vou fazer lá? Né? Ainda tem camarada, esses pobretão que ensina na USP, naqueles barracos fedidos, e acha que eu tenho inveja dele, pô. Esse é o fim da picada, pô. Quer dizer, no Brasil, né? Isso aí é que nem. Né? Eu não vou dizer o nome do cara. A gente nem pinto tem, ele tem um pino de plástico, pô. E ele acha que é muito importante e é o gostosão. É um negócio terrível, pô. É? Então, esses camaradas de pino de plástico ficam se fazendo importante, né? Ora, então a ideia da fortuna crítica simplesmente desapareceu. Mas, se você pegar o livro, a pequena bibliografia crítica da literatura brasileira do Otto Maria Carpão, você vai ter ideia do que é. Ele coloca o autor, a bibliografia de cada autor, um resuminho, assim, biobibliográfico do camarada, e em seguida as principais opiniões que foram dadas a respeito da obra dele. Onde estão essas opiniões? Estão em livros, estão na imprensa geral, estão na imprensa literária e assim por diante. Não necessariamente na imprensa acadêmica, né? Depois que começou a. Ih, está faltando açúcar nesse negócio. Depois que começou a moda da imprensa acadêmica, então é óbvio que a discussão literária simplesmente acabou. Porque o sujeito que entra na faculdade para estudar letras, ele não vai ler obra literária nenhuma, ele só vai ler estudos sobre obras literárias. Ele lê teoria da literatura, não lê literatura. Pensa bem, pega desses camaradas que estudam letras, pega a totalidade deles e pergunta assim: quantos desses leram a Divina Comédia ou a obra completa de Shakespeare? Praticamente nenhum. Então, quer dizer, as obras literárias mais importantes são desconhecidas. Mas os estudos acadêmicos feitos pelos professores dele, ele leu todos. Porque ele precisa para agradar os professores. Então, é isso, gente. Isso quer dizer que o mundo acadêmico no Brasil é tão corrupto, tão porco, quanto a classe política. E nós não podemos levar essa gente a sério, pô. Outro dia vocês viram eu comentando o negócio do. O menino aí que disse que a minha filosofia política é baseada no Orville. De uma coisa, de uma estupidez tão monumental que. Eu não sei o que sentir diante disso, eu não posso ficar com raiva, porque é muito insignificante. Eu fico com vergonha. Eu tenho vergonha de que o sujeito tenha dito isso. Não vergonha por mim, é vergonha por ele. Mas, então, você vai ver, a produção literária brasileira, a partir dos anos 70, 80, ela praticamente acabou. Agora eu vejo ressurgir um pouquinho dentro do meio dito olavista, entre os meus alunos. Né? É o Diogo Fontana, é o. Tem vários aí, né? Não precisa dar o nome de cada um. Então, a literatura brasileira está recomeçando. Então, é claro que o número dessas obras é muito pequeno. Então, ele não abarca nem um milionésimo dos modelos de vida possíveis no Brasil. E, no entanto, nós temos personagens reais que seriam um material incrível para a literatura. Se você pensar bem. A vida do Lula. Você já tentou entender a mente do Lula, entender a alma do Lula? Eu acho que ninguém fez um esforço para isso aí, porque as pessoas ou o idolatra, ou finge que idolatra, porque eu não acredito que ninguém na esquerda admira realmente este idiota, mas precisa dele porque ele é o símbolo, ele é o proletário, então ele representa simbolicamente o conjunto da esquerda. Então eles precisam do Lula, tá certo? E o outro lado despreza o Lula, né? E acha que desprezá-lo é suficiente. Fala, não. O Lula foi um acontecimento histórico, pô. Ele marcou a história do Brasil. Não é isso? E é muito importante você entender a alma dele em profundidade. Ora, você vai entender como? Cientificamente, psicologicamente, não é possível. Só através da narrativa literária você pode conseguir isso. Quer dizer, você imaginar a vida do Lula ou as vidas possíveis do Lula. O que, que ele teria sido em tais ou quais circunstâncias? Não é isso? O que, que você ia perguntar? Eu tenho também... eu imagino que a vida do Zé Dirceu também... Nossa, é um personagem, o Zé Dirceu é um personagem incrível. Mas, escuta, nós não estamos trabalhando ficcionalmente nenhum personagem brasileiro há meio século. É? Você pensa, o que aconteceu com o Fernando Collor de Mello? O que, que ele fez exatamente? Qual é a dele? Ninguém entendeu nada até hoje. Você vê só o drama de família que ele teve, com irmãos virando contra ele, depois a mulher também. Né? Pô, você não vai explorar isso dramaticamente? Meu Deus do céu! Né? O que falta que faz nessa hora, sei lá, um dramaturgo, um Jorge Andrade, uma coisa assim? Né? Mas a verdade é o seguinte, a nossa literatura não explorou sequer Dom Pedro I. Né? Dom João VI, então, nem se fala. A concepção que tem de Dom João VI é piadística. Né? É aquele homem que vinha comendo franguinho, né? E, no entanto, historicamente, Dom João VI é o fundador do Brasil. Ele criou o Brasil. Eu acho assim, você quer saber o resumo da vida brasileira? É assim, a mulher que fez o filme sobre Dom João VI, até esqueci o nome desgraçado. Como é? Carla Camurati. Ela fez o filme, assim, um filme caricaturando Dom João VI abaixo de merda. E o filme foi financiado pelo Banco do Brasil, o qual foi criado por Dom João VI. Mas isso é, quer dizer, é tipo da ingratidão pueril. É o sujeito que se acha superior àquele que o sustenta. Não é isso? Então é a falta de maturidade. E incrivelmente, obras desse tipo, que não merecem sequer uma cuspida, né, são badaladas porque interessam politicamente a tais ou quais grupos ou comercialmente a tais outros. Assim não vai, gente. Se nós não temos uma alta cultura, nós não vamos ter uma política decente. Isso é ridículo. Quando começou a se formar a tal da direita brasileira, né, e eles apostaram tudo numa eleição presidencial, antes de ter criado uma militância, antes de ter uma geração de intelectuais, falaram, isso aí vai... É suicídio. Né? E nós estamos vendo como este nosso presidente sofre todo dia. Ao ponto de chegar hoje o tal do Carlos Vereza, né, que na sua velhice, já decadente como ator, renovou o seu prestígio, passando para o lado da direita e falando bem do Bolsonaro, agora disse, ah, eu descobri que o Bolsonaro tem plano pessoal de poder e que ele fica fingindo que as pessoas o traem para ele poder destruí-los. Ah, é, ele fingiu a facada, ele fingiu a traição do sepulcro caiado, ele fingiu a traição do Dória, foi tudo. Ele fingiu que os caras o traíram só para ele poder sacanear os caras. Ó, oh, Vereza, vai pra puta que eu pariu, rapaz. Vai chupar a piroca do fruta, pô. Seja homem, para com essa palhaçada. O que você inventou é tão pueril, tão idiota, tá certo? Que eu não cuspiria na sua cara porque o cuspe serve para grudar selo, pelo menos. Então eu ia perder o cuspe, tá vendo? Mas como é possível um sujeito que é um ator que tem uma certa fama na porcaria da cultura brasileira falar uma coisa dessa? Invente outra coisa. Não estou falando, né, você criticou o Bolsonaro. Invente outra coisa. Mas isso aí é muito pueril, é muito idiota. Tem tanta coisa que você pode falar mal dele, tem que ser logo isso. Que esse, obviamente, falso. Não tem nenhum político no Brasil que fosse, vamos dizer, tão achincalhado, tão caluniado, tão difamado desde o primeiro dia, antes dele fazer qualquer coisa. Não há crime que não tenha sido atribuído ao Bolsonaro, todos os crimes possíveis. Ele nunca foi traído, nunca foi sacaneado, ele é que inventa tudo isso para poder sacanear as pessoas. E peraí, como é que o sujeito vai subir na vida sacaneando ele mesmo, todo mundo? Ele inventa traidores, demite os caras, acaba com a carreira dele para ele subir. Que modo de subir? Como é que alguém pode subir na vida desse jeito, porra? Hã? Quer dizer, você está criando uma horda de inimigos maior do que a horda dos seus apoiadores. Que eu saiba, as pessoas sobem na vida fazendo o contrário. Primeiro você se cerca de apoiadores, e daí você pode pegar um ou outro traidor que você vai destruir. Agora, você fazer uma horda de traidores para você destruir todos? Ô, Vereza, porra, volta para a escola, vai aprender a ler. Você é ridículo. Né? Eu prestei um pouco de atenção em você por caridade. Eu não considero você nem bom ator. Você não tem nem físico para isso, não tem nem voz para isso. Né? Eu sei alguma coisa que é um bom ator. Eu convivi com o Eugênio Cusner, meu filho. Convivi com o Eugênio Cusner, com a Ita Lanandi, com o Raul Cortez, né, com a Rosa Maria Murtinho. Eu conheci toda essa gente. Né? Alguns eu conheci bem, bem de perto. Né? A Ruth Escobar. Eu tive uma vivência disso numa época áurea do teatro brasileiro. Né? Onde você estava começando. E o que, que é você, além para cima de todos eles? Não é nada. Você não é melhor do que nenhum deles. Então, de repente, ficou famoso porque rompeu com a esquerda, já vi no herói no dia seguinte. Mas espera aí. Mas a nossa direita é tão superficial, tão boba. Você não tem intelectuais de direita. Né? Só tem youtubers, né? E pessoal de show business e jornalistinhas. Então você não tem realmente uma consciência conservadora séria, como você tem uma consciência esquerdista séria. Se você pegar a produção da esquerda, né? Produção literária, sociológica da esquerda, você vê. O melhor livro que se escreveu no Brasil e que eu ainda uso como referência fundamental para explicar a nossa situação é o do Raimundo Faura, Os Donos do Poder. O cara, ele foi praticamente um fundador do PT. A direita fez algo parecido com isso? Fez muito antigamente. Mas, por exemplo, o livro do João Camilo de Oliveira Torres, um grande filósofo mineiro conservador, mas de toda a produção dele não tem nada que seja tão importante para a compreensão da situação atual quanto o livro do Raimundo Faura. Eu apelo para o Raimundo Faura toda hora, eu estou vendo que ele diagnosticou certo. Quem também diagnosticou certo foi o Paulo Mercadante, do livro Consciência Conservadora no Brasil, onde ele traçava esta mania aliancista da direita nacional, a mania conciliadora da direita nacional, que é até hoje o problema. A gente não pode ser eleito pela direita que no dia seguinte ele já procura um acordo com a esquerda. Todos fazem isso, né? Inclusive o atual governo. Por quê? É a mania positivista. Nós temos que ser superiores às ideologias. Isso é uma coisa de uma estupidez tão grande que eu não preciso, já me expliquei sobre isso, não preciso voltar a esse assunto. Política sem ideologia, é futebol sem bola, gente. Não existe, isso é uma bobagem. É só uma pose. Isso também não chega sequer a ser uma ideologia. Né? Isso é um rótulo publicitário apenas. Não tem sentido nenhum. Quer dizer, você não tem um discurso justificador do que você está fazendo? Porque isso é que é ideologia. Você só tem o plano de governo, né, traçado cientificamente, e você não argumenta nem um pouco a favor dele. Como é possível? Me mostre um governante que tenha feito isso. Mesmo que seja o mais tirânico ditador do mundo, pelo menos para os colegas dele, ele vai ter que justificar. Quando ele reúne os ministros, vai ter que justificar alguma coisa, vai ter que argumentar. Não existe nenhum político que seja tão obedecido que ele nunca precisa argumentar em favor de nada. Você imagina, assim, por exemplo, Stalin, né? Quando vê a notícia de que o Hitler tinha invadido a Rússia, ele não acreditou. Tá certo? Então, evidentemente, ele argumentava e os generais dele, não é verdade, os caras tá, o homem está aí, não pode ser. Então, alguma justificativa você tem que dar. E essa justificativa o que é? É o seu discurso ideológico, pô. Quer dizer, como é, eu penso esses generais que falam de, pô, não pode ter ideologia. O que é isso, gente? Vocês são uns crianças, vocês não cresceram, hein? Vocês não sabem limpar a bunda, sua mãe tem que trocar sua fralda, pô. Né? Você viu outro dia a Abin, né, dizendo que até o começo de abril ia morrer 5.700 brasileiros, morrendo 100 e quanto? 109, uma coisa assim. Como é possível? O que a Abin sabe? Não sabe nada. O que a pessoa entende de inteligência? Nada. É a Associação Brasileira de Burrice. Tá certo? Então, a coisa está muito ruim, gente. Agora, como é que nós podemos exigir que a classe militar seja culta se os escritores não são? Se os literatos não são, se os professores acadêmicos não são. Você vê, por exemplo, o Erich Wergelin, ele todo ano relia a obra completa do Shakespeare. O Roberto Campos sabia a Divina Comédia de cor, em italiano. Esses eram os intelectuais de antigamente, porra. Hoje em dia, as pessoas leem o quê? Leem teses universitárias, publicadas por amigos dele ou pelo chefe dele, que ele precisa puxar o saco. Então, assim não dá, porra. Agora, nós queremos corrigir a política brasileira antes de ter corrigido a nós mesmos, antes de ter corrigido a nossa inteligência. E se você não conserta a sua inteligência, o que, que você vai usar para consertar a situação? A sua burrice? A sua covardia? A sua preguiça? A inteligência é a única arma que nós temos. Força física humana, olha, é muito pouca e dura pouco. Chegou nos 40 anos, você já não é de mais nada. Ver qualquer esporte, chegou 40 anos, nem tem que largar. Não é isso? Então, é a inteligência que é a nossa força, a única que nós temos. E você tem que dar tudo para desenvolvê-la. Não é isso? Porque se você não a exerce, ela definha. E eu lembro quando falei no Paraná, os alunos da Universidade do Paraná, que um especialista de qualquer área do conhecimento tinha que ler pelo menos 80 livros da sua área por ano. Supondo, claro, que um livro que é da área especializada do sujeito, ele lê muito rapidamente. Quanto tempo um psicólogo leva para ler um livro de psicologia? 2 dias. Ah, se você der um livro, sei lá, de arqueologia egípcia para ele, bom, ele vai ter alguma dificuldade. Mas o livro da sua área profissional, você tem que ser capaz de ler muito rápido. E os caras ficaram chocados, acharam que eu era um tirano de querer obrigar eles a ler 80 livros. Ficaram chocadíssimos. Nunca imaginaram uma coisa dessa. Você veja, você lendo a biografia do Goethe, Goethe lia um livro por dia. E claro, isso não é exigível a todo mundo, mas, sei lá, 2 livros por semana é muito? Não é muito. Se for livro da sua área. Né? Existem livros que você pode levar anos para ler. Por exemplo, você pega os cantos do Ezra Pound. É um negócio que tem tanta referência a tanta literatura mundial que você não sabe do que ele está falando. Então, praticamente cada palavra você tem que ver, mas que porcaria é essa? Tem que ir lá ver o que é. Então, para ler cada página, você vai levar 1 hora. Isso acontece. Você não pode julgar o livro por isso, é claro. Julgar o livro pela sua dificuldade ou facilidade é o fim da picada. Não é isso? Então, existem livros fáceis que são excelentes, livros difíceis que são excelentes e vice-versa. Mas, em geral, eu acho que 3 ou 4 dias para ler um livro da sua área não é exigir demais. Um livro recente, publicado na linguagem do nosso tempo, que não oferece então, grandes problemas filológicos. A filologia existe para tornar mais legível, conservar a legibilidade dos textos longo tempo depois da sua publicação, porque a linguagem muda, as referências somem. Né? O cara está falando, sei lá, de uma rua, de uma estátua que não existe mais, fala de uma pessoa que também não existe mais, vai ter que ter um filólogo para te ajudar. Não é isso? Essas edições críticas que as pessoas fazem de textos de antigamente é para isso. Às vezes, sem esse aparato crítico, você não consegue ler o livro. Não é isso? Por exemplo, se você pegar as boas edições da Divina Comédia, cada página tem 10, 15 notas, para saber de quem é o personagem do qual o Dante está falando. Né? Ele está falando de um papa que você não sabe quem é, de um conde não sei das quantas, de um bandido. Mas se você não sabe, não tem a referência, eu não entendo exatamente o que o cara está falando. Isso não quer dizer que você não vai apreciar, porque a Divina Comédia tem uma musicalidade que mesmo que você não entenda do que ele está falando, você adora aquilo. Então, mas esse é apenas um primeiro contato que você tem com o texto. Você, para curtir a coisa realmente, você tem que saber do que está falando. Né? Então, eu vejo que as pessoas não têm mais esse amor à própria inteligência. Eles desprezam a inteligência. Né? Todo mundo é assim no Brasil. Então, eu vejo, por exemplo, qualquer discussão pública, as pessoas não têm o menor senso de proporção. Então, por exemplo, nós temos aí o coronavírus, né? E agora, para pensar. Se o coronavírus desenvolver a sua máxima letalidade nos Estados Unidos, que é um dos países mais atingidos, se ele chegar a matar o máximo que se espera que ele mate durante um ano, ele terá liquidado 200 mil americanos. É muita coisa? É muita coisa. Só que é o seguinte: isso é menos que um milésimo da população americana. Como é que você pode medir uma coisa dessa como se fosse uma catástrofe mundial? Não é, é um drama local, dolorido, claro, mas não é um risco de extinção da humanidade, como estão mostrando, né? No Brasil, até hoje, morreram cento e poucas pessoas, né? E tem uma moça que percorreu vários hospitais, os hospitais estão tudo vazio. Quer dizer, veja, o problema não é a mortalidade é mínima, na verdade, comparado com outras doenças, até com a gripe comum. Ah, o problema é o acesso à correria aos hospitais, que vai superlotá-los, e daí vai ter a destruição do sistema de saúde e, portanto, a destruição da economia. Só que você vai nos hospitais e não tem ninguém. Eu hoje falando com um cidadão, ele diz: não, mas tem. As pessoas estão na UTI. Eu falo: não, na UTI também não tem ninguém. Ah, mas isso aí é só hospitais especializados. Não, eram hospitais gerais, inclusive o Einstein, né? Então, cadê os doentes, porra? É um número mínimo, ínfimo. E a correria aos hospitais simplesmente não está havendo. Então, qual é o grande risco de destruição? Olha, só que acontece o seguinte: em 2018, o Council on Foreign Relations realizou um estudo simulado de uma catástrofe mundial causada pelo coronavírus. Então eles estavam totalmente preparados para isso. Será que eles não ajudaram nem um pouquinho os chineses a lançar esse negócio, não? Será que eles não têm vínculo com os chineses? Então não adianta a gente culpar os chineses. Ah, o chinês, o Xi Jinping fez não sei o quê. Claro que ele fez. Mas teve gente aqui ajudando. E está ajudando ainda. Hã? Então, veja, o conjunto de medidas tomadas contra o coronavírus é infinitamente mais perigoso do que o coronavírus, gente. Essa miséria, essa destruição total da economia de um país. O que você pensa? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Onde é que você vai arrumar dinheiro para sustentar 200 milhões de pessoas? Ah, nós damos R$ 600 para cada um por mês. E elas vão gastar onde? Né? Elas vão só no posto do governo. Não é isso? Então é que nem aquelas fazendas de antigamente, que o único lugar que você tem para comprar comida é o armazém do dono da fazenda. Então você devolve para ele o dinheiro que ele te pagou. Então estão criando esse sistema no Brasil. É o socialismo mais rasteiro, mais grosso do mundo. Isto nunca pode funcionar. Então isto é genocídio, gente. O que esses caras, esses Dórias e o Sepulcro Caiado e Mimi Mitchell, então, é genocídio, não é brincadeira. Vejam lá o documentário que a Sarah Winter fez, hoje botei ela entrevistando os caras na favela. O que eles estão contando, o que eles já estão passando. É? Não tem comida para dar para as crianças. É? E daí, ah, o governo vai fornecer. Mas o governo vai fornecer comida da onde? Se não está produzindo comida, pô. Como é possível você ter a distribuição sem ter produção? Se o sujeito que fala uma coisa dessa, ele tem que responder com dois tapas na cara. É? Não pode discutir com um cara desse. Não se discute. Isso não se discute. Quer dizer, você vai ter distribuição de comida sem ter produção? Hã? E os caras falam isso. E a mídia repete como se fosse uma coisa muito inteligente, muito respeitável. Não tem respeitabilidade nenhuma. Aqui nos Estados Unidos, o pânico é bem menor do que no Brasil. E mesmo assim, o número de mortos que se calcula aqui é bem maior do que o Brasil. E, no entanto, vocês não viram esses documentários que aparecem? Chinês contaminando comida de propósito. Você acha que esses chineses estão fazendo isso por Madá? O chinês é malvadinho. Não, eles trabalham para o governo chinês, ou sei lá, para quem, para o CFR, para qualquer porcaria. Se tem tantos doentes de coronavírus, por que precisa falsificar atestado de óbito, como esse maldito Doriana obriga as pessoas a fazer? O sujeito caiu do terceiro andar do prédio, causa mortes. Coronavírus. Gente, já fizeram isso com o tabagismo. Era instrução da Organização Mundial da Saúde, que é uma porcaria de um órgão comunista, é uma organização fraudulenta. Se um fumante morreu de qualquer coisa que tenha algo a ver com coração, respiração, etc., etc., pô, é causa morte tabagismo, né, sem exame. Não precisa de exame. Então é claro que a quantidade de mortes por tabagismo aumentou formidavelmente. Eu tenho uma tia minha que morreu quase com 90 anos por causa morte tabagismo, porra. É o fim da picada, né? E dá mais um cafezinho. Tem um artigo do Walter Williams, de mais de 10 anos atrás, acho que 20 anos atrás, analisando a campanha antitabagista sob este aspecto, como, vamos dizer, um balão de ensaio de grandes campanhas de controle social. Procurem isso e vocês vão ver como é esclarecedor. Ora, se fizeram isso com o tabagismo, com o campo, mas é um sucesso mundial, ao ponto de fazer milhões de pessoas acreditarem nessa bobagem do fumo passivo, que é uma coisa que jamais foi comprovada no mundo. Não, por que não vai fazer com o coronavírus também? Ou com qualquer outra coisa? O que importa é você ter um sistema de divulgação de ideias que atinja a massa popular e espalhe o pânico e dispõe a população a obedecer qualquer porcaria. Ora, note bem, o próprio fato do noticiário ter elementos contraditórios ajuda a funcionar, porque a estimulação contraditória paralisa a inteligência e cria a chamada psicose informática. O sujeito recebe tanta informação contraditória, ele não consegue processar aquilo, então, aceita qualquer coisa. Torna todo mundo dócil. É isso que está acontecendo. Quer dizer, o senhor só sai disso a hora que a fome bate. Fala, peraí, agora. Isso aí não tem jeito, não tem. Como é que você vai programar o sujeito para não sentir fome quando ele não tem o que comer? Não dá. Então, só diante, vamos dizer, de uma realidade, o desmentido físico, é que as pessoas voltam a pensar. Agora vamos esperar até quantos brasileiros precisam morrer de fome para isso acontecer. Então, também você vira, no Brasil também a falta de cultura desce o nível moral das pessoas a um ponto que elas não são capazes de julgar as situações morais mais óbvias. Eu vou dar um exemplo, esta semana aparece a revista Isto é Merda, né? Dizendo assim, pô, o Mourão na presidência e tudo se resolverá. Hã? E o Mourão não é capaz de dar uma entrevista dizendo eu não estou contra o presidente de maneira alguma, eu o apoio e não adianta tentar me seduzir com a mosca azul da presidência. Eu não estou aqui para isto. Eu estou aqui para ajudar o presidente e não para sacaneá-lo. Mas ele não tem senso moral suficiente para saber que ele tem que dizer uma coisa dessa. Esse homem não tem. Ele não é uma pessoa moralmente madura. Ele nunca pensou em questões morais mais de 5 minutos na vida dele. É? Se ele tivesse recebido treinamento literário desde o início, onde você estuda situações fictícias e você tem que pesar moralmente as várias alternativas. O que você faria no lugar do personagem tal ou outro? Bom, você desenvolveria o seu senso moral. Sem isso, não tem senso moral nenhum. Quer dizer, o sujeito, o senso moral dele, aprendeu no quê? No regulamento disciplinar do exército, essa é a moral, a mais alta moralidade que ele conhece, meu Deus do céu. O que vocês estão falando? Hã? Olha, eu, quando era jovem, eu pegava livros do ensino secundário nos Estados Unidos, da França e tal, e me educava por aquilo. Porque o ensino que eu encontrava nas escolas brasileiras era muito ruim, falando, então tem que procurar uma coisa melhor. E um dos elementos fundamentais era este, você representar cenas ou históricas ou ficcionais e colocar os alunos no lugar dos personagens para eles tomarem as decisões morais e justificarem. Por exemplo, você é Júlio César e você voltou das guerras e você está ali na porta de Roma sabendo que os seus inimigos tomaram o poder e que você entrando você perde o seu poder porque o comandante do exército tinha poder total sobre os seus comandados. Ele ia perder aquele poder, ele ia ser apenas um senador como os outros. O que, que você faria? Júlio César decidiu dar um golpe, derrubou os senadores e ele virou o chefão. Você faria o mesmo? É? Então você tem que conhecer a situação, conseguir imaginar os vários enredos possíveis. É assim que se educa moralmente uma pessoa, gente. Não existe outra maneira. Não adianta ler Bíblia para o cara 24 horas por dia. Não adianta. É? Não adianta ler o regulamento do exército. Não adianta ensinar moral para o cara. Porque ele não sabe quais são as alternativas, meu Deus do céu. Às vezes na Bíblia tem um pouco disso. Quer dizer, tem situações onde o personagem não sabe exatamente o que fazer. Então, por exemplo, quando Abraão vê que ele não pode obedecer o pai. O que eu vou fazer? Vou brigar com meu pai? Vou me revoltar? Vou obedecer? E ele decide ir embora. Essa, por exemplo, é uma situação altamente pedagógica. Isso, eu já, mesma coisa, já aconselhei para muita gente que tinha problema com o pai ou com a mãe. Eu falei, não brigue com eles, não se, com pai e mãe não se briga. Se não dá para conviver, você faz sua malinha e sai educadamente. Hein? De vez em quando você vai lá visitar, fala, não, mas eles são muito chatos, então você vai lá, fica 5 minutos, dá um beijinho e vai embora. Hein? Mas não brigue. Hein? Foi o que Abraão fez. A Bíblia tem essas situações, mas elas são poucas, na verdade. E são muito esquemáticas. Né? Existem situações mais complexas que você só vai aparecer na literatura mundana mesmo. Né? Então, por exemplo, a situação, vamos dizer, de um revolucionário russo que vê o novo regime que ele lutou para implantar. O regime é mais assassino que o do Tsar. O que, que ele vai fazer? Existe essa situação na Bíblia? Não tem. Você vai ter que estudar a vida do revolucionário russo. Como aparece? Ah, mas tem todas essas cenas estão relatadas na história? Não, você precisa apelar à literatura de ficção. É isso? Então, por exemplo, eu cito muito o livro do Eugenio Corti, romancista italiano, que chama Processo e Morte de Stalin. É uma peça, na verdade, que o Stalin convida os seus assessores, seus parceiros mais importantes para um jantar na casa de campo dele com a intenção de matá-los, mas eles descobrem e decidem prender o Stalin. Prendem o Stalin e fazem o julgamento dele. Então, daí ele argumenta que tudo que ele fez foi rigorosamente de acordo com a doutrina do marxismo-leninismo. Ele não fez nada por arbitrariedade, nada por ambição pessoal, foi tudo feito na aplicação estrita do marxismo-leninismo. E eles julgam aquilo e dizem, olha, você tem razão, você fez tudo certinho, mas nós vamos matar você assim mesmo. Então, onde é que você vai encontrar uma situação dessa na Bíblia? Não tem. Você está entendendo? São situações novas que aparecem na história, só numa outra situação muito peculiar do século XX. Então, é só a literatura que vai ensinar você a lidar com essas situações. E a meditação moral é o fundamento da compreensão literária. É assim, o que eu faria no lugar deste personagem? Quem não fez isso não tem formação moral nenhuma. Não tem compreensão moral. É moralmente imaturo. E, portanto, não é capaz de elaborar moralmente nada, exceto sob o ponto de vista dos estereótipos que a mídia lhe impõe. Quero parecer bonito perante a mídia, então o que eu devo dizer? Você quer saber? A consciência do seu morão é isso, não é superior a isso. No entanto, pessoal, não botaram ele 33º grau maçônico? Eu digo, o quê? O cara com esta tosquice moral é 33º grau maçônico? Mas o que é o 32º, então? Né? Quer dizer, que esculhambação que esse negócio de maçonaria já virou, porra. Agora, não é só maçonaria, não. Na Igreja Católica está a mesma coisa, porra. Você pega lá o bispo, o cardeal, também não tem imaginação moral, não é capaz de julgar o que ele está fazendo, porra. Agora, o pessoal acha assim que moral é você cumprir regras. Moral não é isso, gente. É você saber o que fazer em situações para as quais não há regras. Mas você tem que descobrir aquela famosa pergunta, o que Deus quer de mim? Você vê três ou quatro maneiras diferentes de reagir, você quer saber qual é a melhor, né? Qual que vai te tornar mais próximo de Deus, né? Eu já vi situações desse tipo, né? Eu me lembro do padre Gregório, fundador do maior orfanato que havia em São Paulo. Ele era um agricultor gaúcho, casado, tinha dois filhos. E ele está andando no campo e baixa um raio, o raio mata a mulher e os dois filhos. E ele ficou sozinho, não sabia o que fazer. Foi para o seminário, tá certo? Mas ficou vários anos achando que nada fazia sentido. E ele perguntava para Deus, Deus, o que é para eu fazer? E um dia está rezando sozinho na igreja e aparece um menininho pedindo para dormir ali na igreja. Ele deixa o menininho. De seguida aparece outro menininho, e outro menininho, e outro menininho. Aquilo virou o maior orfanato de São Paulo. Então, o sentido da vida dele apareceu para ele em resposta à prece. Isso aconteceu. Mesma coisa aconteceu com o meu amigo Dr. Miller, né? Também não sabia o que fazer, ele entrou numa igreja e falou, eu não saio daqui enquanto eu não descobri o que é para eu fazer. Ficou lá rezando, sei lá, dois dias. Né? Isso acontece, então, isso é a meditação profunda do sentido da vida. Isso é a base da moralidade, gente. Você acha que tem alguém no governo federal, na Câmara Federal, ou na nossa esfera acadêmica que tenha se preocupado com isso uma vez na sua porca vida? Não tem nenhum, porra. É? E o pessoal fica cobrando moralidade, quer que acabe os políticos corruptos, mas o jornalista que está cobrando o político corrupto também não tem consciência moral. Claro que o sujeito que não tem consciência moral de vez em quando pode acertar. Né? Se, por exemplo, você vê um político roubando, então você fala mal dele, você está certo nisso. Mas é claro que a sua orientação moral não pode depender desses casos onde você casualmente tem razão. Não é isso? O Spinoza que perguntava, se um louco em pleno dia diz, é dia, ele tem, você pode dizer que ele tem razão? Nem tem razão e nem não tem. Quer dizer, o que ele disse coincide com a verdade, por acaso. E a coincidência casual da frase com a verdade não é uma verdade. Então, eu sempre assisto os comentários do Neumann, né? Em 80% dos casos ele acerta, mas quando ele erra de uma maneira tão fragorosa, tão monumental, que você vê que o acerto foi um acerto mais ou menos casual, um negócio óbvio demais. Né? Se ele pega lá, sei lá, o PT desviou um trilhão, claro, você vai achar ruim. E você está certo de achar ruim. Mas isto mostra consciência moral? Não. Quer dizer, isto é apenas esculhambação jornalística. E isto é o máximo que isso chega. Quer dizer, isto é retórica, isso não tem nada a ver com moral. Às vezes não é nem retórica, às vezes é apenas propaganda. Você acha, por exemplo, que esses nossos deputados, senadores, que fazem pose de moral ofendida, você acha que alguma vez eles pararam para pensar o que eles deviam fazer em tal ou qual situação? Não, nunca pararam, porque eles não têm ideia da variedade da vida humana. Eles não conhecem a variedade das situações humanas. Então, como é que pode ter uma meditação moral? Entende o que eu digo? Toda formação, toda educação humana começa com a literatura, gente. E muita literatura, não é um pouquinho. Não é isso? Não existe outro meio. Claro que se você assistir filmes ou peças de teatro também vai ajudar, mas isso é um subproduto da literatura. E dificilmente você vai encontrar... Bom, eu já vi casos em que a versão filmada era melhor do que o livro original. Aliás, o caso da... O filme lá do Dr. Lecter, né? Eu achei que o filme saiu melhor do que o livro. Pode acontecer, mas isso é uma raridade. Em geral, o filme é um subproduto do livro, né? Entre números, se você pegar... Quantas pessoas já filmaram Guerra e Paz? Umas 90, né? Qual dessas versões se nivela ao Guerra e Paz? Nenhuma. Eu assisti, por exemplo, o Rei Lear, russo, não lembro o nome do diretor. Então, é uma maravilha, mas ele chega na altura da peça, é claro que não. E assim por diante. Então, a literatura é a base de tudo. Deu para entender? Eu estou pensando em dar um curso sobre isso. Depois, mais tarde, eu vou dar um programa. Literatura e política, literatura e vida social, um negócio assim, baseado nisso, certo? E aprimorar um pouco a técnica de leitura, da leitura literária, né? Mas, por enquanto, já está anunciado aí o que, que é o mais importante. E este festival de falsa moral que a gente está assistindo é tudo causado por isso, gente. A instrução moral é muito superficial. A instrução moral não, que não tem meditação, não tem análise de situações reais para você tomar uma decisão, então a pessoa não tem formação moral nenhuma. Ele pode parecer bonzinho porque ele entrou na maçonaria e ele segue direitinho, né, os preceitos. Ele entrou na academia militar e segue direitinho. Isso não é moral, gente. Isso é apenas adestramento. Isso não é educação, é adestramento. Não é isso? Isso não é nem humano, isso é animal. Adestramento animal. Isso é o máximo que a pessoa consegue no Brasil. E é isso que nós temos que consertar. Antes de você pensar em consertar a política brasileira, tem que consertar isto. Tá bom, gente? Então, bom, daqui a pouco voltamos para as perguntas. Jorge Camargo pergunta: como é possível criar uma história para um personagem inspirado no Lula ou Zé Dirceu sem ter convivido bastante nos meios petistas ou esquerdistas? A experiência de ter vindo nesses meios não seria fundamental? Não, porque na literatura você não depende da experiência pessoal, mas você depende da experiência imaginativa. Ou seja, o que importa não é você conhecer concretamente os personagens, mas você ser capaz de imaginá-los com verossimilhança. Quer dizer, verossimilhança na ficção é um conceito absolutamente fundamental. Você ali não está contando a verdade, mas você tem que contar algo que pareça ser verdade. E esse, vamos dizer, essa parecência, essa verossimilhança, ela tem que funcionar. Quer dizer, você tem que ser capaz de imaginar as coisas como elas realmente poderiam ter sido. Então, aí está todo o segredo da arte da ficção. Nada do que você coloca na sua narrativa pode parecer forçado, absurdo, mesmo que seja uma narrativa absurda, por exemplo, uma narrativa cômica absurda, né? Um teatro do absurdo, como Eugênio Ionesco. Né? As situações são absurdas, mas dentro da absurdidade existe a verossimilhança interna. Quer dizer, uma coisa, aquela situação não vai acontecer jamais, mas se fosse acontecer, ela seria daquele jeito. Né? Então, o que importa realmente é a nitidez e fidelidade da sua imaginação, não o conhecimento histórico. Né? Você não vai narrar a vida do Lula, você vai imaginá-la. Não é isso? Então, por exemplo, você não pode imaginar corretamente as emoções de um personagem se você o odeia ou o despreza. Não tem jeito de fazer isso. Então você vai ter que ter uma compreensão humana profunda daquilo ali. Isso não quer dizer que você vai perdoar a conduta dele, não é? Não. O julgamento moral fica fora. Você não está julgando o personagem, você está tentando imaginar o que ele realmente pensou, o que ele realmente sentiu e assim por diante. Esse realmente não é o realmente histórico, é o realmente da coerência ficcional. Está entendendo? Diga. Você uma vez comentou que você, na sua biografia pessoal, jamais vai conhecer alguém extremamente mal ou um santo. Provavelmente a gente não vai conhecer um santo em vida, mas que você só pode ter contato com essa realidade existente, muitas vezes só através da literatura. Nesse sentido, você não precisaria conhecer um personagem ou através de um registro histórico ou de um livro completamente para poder imaginar como ele seria e... Tá certo, isso é verdade. Em geral, as pessoas que nós conhecemos são medíocres, porque a maior parte dos seres humanos é de gente medíocre, tá certo? Então você não vai encontrar ali nenhum santo e nenhum monstro. Então isso quer dizer que, em geral, a medida que as pessoas têm das possibilidades humanas é muito mesquinha. Eu não imagino ninguém nem muito melhor, nem muito pior. Mas você, lendo literatura, você pode adquirir essa experiência. E na literatura sacra? Aí é um problema, porque Na literatura sacra, você geralmente não sabe se você está lendo uma cena histórica ou uma cena mitológica. Por exemplo, se você vai ler a história de Abraão, todos os pedaços ali são factuais. Aquilo se passou com Abraão, mesmo é um outro personagem, que ali foi tratado como se fosse Abraão. No livro muito antigo, de ordem sacra, é difícil você saber essas coisas. As pessoas às vezes estão estudando isso há 2000 anos e não chegaram a uma conclusão. Mas se você está lidando com obras de ficção mais recentes, você está mais próximo da realidade. Por exemplo, Napoleão foi abordado em muitas obras de ficção. E nas obras históricas, o historiador tem que usar recursos de ficção também, porque ele não tem documentação sobre todos os fatos, ele tem que imaginar, a passagem inteira que ele tem que imaginar. Por exemplo, nós sabemos o que se passou durante a Batalha de Waterloo, mas nós não sabemos exatamente o que que Napoleão pensou para tomar esta ou aquela decisão, você tem que imaginar. Então até o historiador tem que ter, vamos dizer, a capacidade inventiva do autor de ficção. Tá certo? Então, é como se você dissesse, o historiador ele é um romancista também, só que ele está preso ao documento. Ele não está livre para imaginar, mas ele tem que imaginar tanto quanto, né, o ficcionista. Né? Então, de novo, nós temos aqui o mesmo problema aqui. Não é de você conhecer o personagem realmente, factualmente, é de você conseguir imaginá-lo dentro, vamos dizer, da coerência ou incoerência da sua própria vida. Né? Então, você não pode... Veja, na vida real nós nos permitimos ter sobre as pessoas todos os preconceitos que nós quisermos. Nós temos direito de... Quer dizer, eu não tenho obrigação de compreender o Lula, ou compreender o Fernando Collor de Mello, ou compreender o general Mourão. Não, a gente cria opinião e ponto, está acabado. Né? Sua opinião é minha, ponto final. Mas como escritor você não pode fazer isso. Né? Quer dizer, como escritor você tem que obedecer à verossimilhança. Portanto, você tem que inventar um personagem que seja coerente com ele mesmo e com a sua situação real. E esse é um exercício absolutamente maravilhoso. Não é que você precisa fazer isso quando você vai escrever um livro de literatura. Não, para você ler também tem que fazer. O leitor também faz isso. Porque é com este julgamento que você vai avaliar o realismo ou não das várias cenas possíveis. Né? O personagem está agindo de uma certa maneira, de repente ele muda de critério, não é isso? Então, você está vendo o personagem dentro da sua psicologia real e de repente ele começa a agir como um estereótipo. São falhas narrativas. Quando o leitor percebe isso, ele perde né, o gosto de ler. Né? Vamos ver. Thales Sozzi pergunta, o senhor já falou várias vezes sobre criar uma linguagem própria na discussão dentro da direita, porque a esquerda possui uma linguagem própria. O que percebi, e o senhor também já disse isso, é que a direita está sempre na defensiva e sempre pensa na linguagem da esquerda. E isso é percebido até com o presidente. Ele está preso na defensiva e não sai disso. Mas escuta, mas é só a esquerda que tem uma cultura literária. Eu já mencionei aqui, vamos dizer, a profusão de livros de literatura produzido em resposta ao golpe militar de 64. Alguns desses livros são muito bons, outros são muito ruins, mas o fato é que você vê que a esquerda conseguia raciocinar ficcionalmente antes de raciocinar na verdade. Esses livros, por exemplo, você pega o livro do Antônio Calado ou do Carlos Heitor Coni, bom, eles não estão documentando nada, eles inventam personagens e o personagem ficcionalmente responde àquela situação. Você não sabe se aquilo aconteceu realmente, se tem alguma pessoa parecida com aquilo ou não, mas trabalhar uma situação de maneira com a coerência ficcional da situação, gente, esta é a primeira operação do espírito no trato com as coisas humanas. Se você não sabe fazer isso, sabe o que você sabe fazer em matéria de política, sociologia, de psicologia? Nada. Nada. Sem a cultura literária, você não é nada. Né? Se você pega a obra de grandes psicólogos, o Lipotsky, o Jung, né? O próprio Freud, a referência literária deles é gigantesca. E é por isso que eles são grandes psicólogos. Senão, você tem a sua concepção da vida humana é muito pobre, muito pequena. Você só consegue imaginar os tipos que você conhece no seu meio social. Está entendendo? Então, não adianta estudar ciências humanas sem isto. Conrado Rosa. Na aula 7, o senhor recomenda que todos nós leamos, antes de tudo, os poetas e ficcionistas clássicos da literatura portuguesa e brasileira. É importante começar por Camões e Bocage ou devo os brasileiros em primeiro lugar? Os brasileiros em primeiro lugar, sem dúvida. Mesmo porque você... Você lendo os autores portugueses, você já tem uma certa dificuldade de linguagem. A linguagem deles é muito diferente da nossa. Em alguns casos, a diferença chega a ser desesperadora. Às vezes, para você ler, por exemplo, Aquilino Ribeiro, que é um baita do escritor, ele escreve numa linguagem muito local portuguesa. Nós praticamente precisamos ir ao dicionário cada linha, entendeu? E às vezes o dicionário só não resolve, você precisa usar um pouco de imaginação. Então comece por aqueles que têm uma linguagem mais próxima da sua. Não é isso? Thales Souza dos Santos. Por quais autores devo começar a leitura de poesia? E aí não tem jeito de eu te responder isso aí. Você tem que ler aquilo que você gosta em primeiro lugar. Nesse tentar te impingir um autor ou outro, não vai dar. Então, vai procurando nos autores reconhecidamente bons, por exemplo, especialmente os recomendados pelo próprio Otto Maria Carpo, certamente você vai ter as suas afinidades. Não é isso? Você gosta mais de um, menos de outro. Isso não é um julgamento, hein? Você gostar mais de um escritor não quer dizer que ele seja o melhor, quer dizer apenas que ele é mais próximo de você. Não é isso? Então, eu tive as minhas preferências desde o início, não é isso? Quando eu era adolescente, eu gostava muito do Cruz de Souza. Hoje eu já acho o Cruz de Souza um pouco verboso demais, um pouco elaborado demais, mas na época eu gostei. Depois eu fui aprimorando o meu gosto, né? Vamos dizer, entre os autores brasileiros, também tem, tem poetas que não são tão grandes, mas que escreveram duas ou três obras-primas. Por exemplo, Augusto Maier foi um grande crítico, um homem eruditíssimo. E como poeta ele foi mais ou menos. Porém, ele escreveu duas ou três coisas que são obras-primas, que insuperáveis. Isso acontece também. Você está entendendo? Um poeta que o pessoal não conhece muito, mas que é dos grandes do Brasil, Afonso de Guimarães Filho, não Afonso de Guimarães Pai. Afonso de Guimarães Filho é um tremendo do poeta, um homem de uma profundidade extraordinária. Melhor, no meu gosto, do que o Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade gostava muito da poesia dele, óbvio, né? Os dois mineiros, né? Quem? Os dois mineiros. E assim por diante. Jadilson Júnior. O desenvolvimento da moral se dá somente pela literatura ficcional? Não, mas ela é o principal instrumento. Porque você nunca vai ter a experiência moral direta tão rica quanto as situações que a vida pode lhe colocar. Por exemplo, todo mundo tem opinião sobre políticos, né? Você já foi político algum dia? Você já esteve no Congresso Nacional? Não, você não tem experiência pessoal nenhuma daquilo. Então você vai ter que usar instrumentos ficcionais para você entender aquilo. Existem muitos livros sobre... livros de ficção sobre a vida política. Isso tem o do Lima Barreto, Numa e a Ninfa, né? Ou o que mais eu poderia lembrar agora? Deve ter muitos, não é isso? Do Ciro dos Anjos, né? Escreveu Montanha, é um livro sobre a vida política, né? Tem muitos. Então, é por ali que você vai começar a elaborar. Eu não sei se a vida política foi devidamente explorada na literatura brasileira. Eu acho que, na verdade, não. Nos Estados Unidos tem muito mais, não é isso? Quer dizer, romances sobre a vida política, bom, é uma infinidade que não acaba mais. No Brasil não é tanto, mas alguma coisa tem. Eu Não existe, isso não existe mais. No, mas né, antigamente no Brasil... Ah, antigamente, todo mundo que entrava para a política entrava escrevendo. Praticamente todos. Não é isso? Isso aí, vamos dizer, em alguns países é uma tradição. Por exemplo, na França, se você pegar todos os presidentes da França, todos eram escritores, bom, todos eles. O mais burro era, tá entendendo? Agora, hoje tem lá o Macron, não sei se o Macron sabe somar 2 mais 2, não tem ideia, né? Mas no Brasil, eu recomendo que você leia um texto do Machado de Assis, que se chama O Velho Senado. Machado de Assis começou a vida dele como repórter político. E ele, nesse texto, ele põe recordações do que ele viu no Senado. E você vendo ali, você fica impressionadíssimo com o nível dos caras, nível tanto intelectual quanto moral. Isso hoje seria absolutamente impensável, né? Bom, por hoje, gente, vamos parar aqui, né? Foi suficiente? Então tá, aguardem o programa do meu curso Literatura e Vida Política, ou título similar, tá bom? Até a semana que vem, obrigado.